Yankee para Wilson, autorizado o acionamento de uma pro táxi. Já terei informação de PLB? Na final da pista, no zero, como número 2. Sim, 2000, Samara na final da 10, 35, 70. Gol 1995, desce a 4 mil pés, ajuste no 020. O 995, verifique seu rádio. Sua transmissão está 1/1. Em alta, claro. Livre. Ok, obrigado, 357. Gol 17 no 5, desce e mantém o 060. 060, está livre. O 607, identifique chegada bom, se desce e mantém a nível de voo 100. Gol 804, completo final, chame torre, frequência 118, decimal 95. 295, 804. Torre, Salvador, gol 804. 1804, continue a aproximação, reporte embaixo e travado. Movimento em Salvador, 140 graus, 07 nós, ajuste 1020. 1020, reportagem embaixada. Boa noite, 04, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, vento 140 graus, 07 nós. Pouso, boa O 1995, livre descida, 2 mil pés. Cuidado, foi o progresso, 1995. Complete final, chame torre, frequência 118, decimal 95. 295, tem um bom dia, obrigado. Bom dia. Gol 17 no 5, desce 4 mil pés, ajuste no 020. 897 da Gol, desce e mantém o 050. 450. 1607, desce e mantém o 060. 060, gol 1607. 804, solo os 37, livre à direita, mantenha minha frequência, táxi via Alfa, reportantes da Juliette. Autorizado. Poderia confirmar qual o voo 1804? 1804, livre a pista à sua direita, táxi autorizado até o próximo táxi via Juliette, mantendo a minha frequência. Táxi autorizado, vai manter até a Juliette, aguarda na escuta, voo 1804. Afirmativo. Táxi via Alfa, reportando sua Juliette, 1804. Seu solo 37. Torre Salvador, bom dia. 3597 da Fenilha de Cidade. 3597, reporte embaixo e travado. Vento em Salvador no 50 graus 07 nós. Já estamos embaixo e travado. Ciente, livre pouso, tanto 3517. Tem o tráfego avistado. Livre pouso, ajuste 1020 e o vento no 50 graus 07 nós. Livre pouso, vista 10, Sandra, 5 no 7. Autorizado o táxi via Alfa Juliette para o portão 10. Alfa Juliette, portão 10, voo no 804. Confirmando o Mike Tchalianck, está pronto? Usado o ingresso, é porta alinhada de pronto, cabeceiro 17. Vai manter a cabeceiro 17, aeronave aproximando, pistão 10. No 7, no 5, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, no 7, no 5. O 995 da Gol, autorizado a final no 0. Autorizado a procedimento da 1 no 0. Com o Airbus 320 da TAN na final da curta, final da 1 no 0. Após o mesmo livrar o eixo de decolagem da pista 1-7, é livre decolagem 1-7, vento no 40 graus 08 nós, atenta a esteira de turbulência do Airbus 320 da TAN. No 7, seu solo aos 4, no livre à direita, ao livrar, táxi via Alfa, é porta antes da Juliette, mantendo a minha frequência, 3597. Livre à direita, táxi Alfa, é porta antes da Juliette, nessa frequência, 3597. O 897 está atingindo 0507. 97, deita para 3 mil pés, ajuste no 020. Ou no 995 estabilizado no S3-1-0, baixa trava. 995 da Gol, complete final, chame Torre, frequência 1-1-8, decimal 95. Completa, 3-2-9-5. Ou 995. Controle, Papa Romeu, Mike Tchalianck, decolado da 17, para o Axé na sua escuta. Mike Tchalianck, condições visuais, corredor Axé, reporte farol da barra. Para farol da barra, Tchalianck. Voo no 7 no 5, autorizado a final no 0. Autorizado, LS, no 7 no 5. Voo pouso autorizado, pouso ao lado 9. Afirmo, pouso autorizado, pistão no zero. Ventando 40 graus 099, ajuste 1020, 1995. 1020, ajuste 1995, pouso autorizado. Portanto, 3517, ingressa Juliette para o portão 04. E a Juliette, portão 04, para 3517. LS-1715. Coro 715, final, chama a torre no noite decimal 95. 895. 897, 2000 pés, autorizada final no zero. Segue o tráfego da companhia à frente em 5 milhas. Desloca o tráfego, desce a 2000 pés, autorizada LS-847. 0 graus, 109, ajuste 1020, 1755. Vai reportar 1715. Yank? Escuta. Tu vai prosseguir Veracruz após a faixa radial 260, é isso? Eu prossigo após o farol da Barra, a solicitação de 100 para 500 pés para a vertical de Itaparica. Aí em seguida pega para o 060 até a linha da terminal. Gente, 060 na pronta vai prosseguir após Itaparica então? Afirmo. Gente. Gol 8947, complete final com chama torre 1895. 1895 com gol 897, então bom dia. Bom dia. Gol no 607, desça para 2000 pés, QNH 1020, livre LS, porta estabilizada. 2000 pés, 1020, estado, gol no 607, então vai estabilizar. Passado travado, no 715, aguardando autorização de pouso. O vento no 40 graus 099. Aguardo. No 715, livre pouso, pistão no zero, vento 1 no 40 graus 099, ajuste 1020. Livre pouso no zero. Estou em contigo, 1897, 1,5 marca 200, frente do tráfego à frente, aguista no campo. Sim, te informo que é o número 2. Tráfego à frente, encontra-se 2 milhas a cabeceira 1-0, ou 1-8-9-7. Reduza na medida do possível, mantendo a margem de segurança. Está reduzindo para 130 nós, com 8-9-7. No 995, táxi autorizado via Juliette para o portão 1 do pátio 1, pole position. Teria condições de agilizar o táxi e ultrapassar o eixo de saída aí da taxiway Delta? Livre pouso no 715. Salvador, bom dia, 1, autorização para Guarulhos, 3171. Uno, prepara a saída da Euler da Bridge nível 360. Para 110, esquina Galma 020, tem frequência livre, atento só à área restrita de Camaçari. Da passagem ao tráfego da companhia já na Taxuel. Pode confirmar o voo no 75? Autorizado o táxi até o via Alfa, reporta antes a Juliette. Alfa antes a Juliette, voo no 75. O 897, livre pouso, pistão 0, vento no 40 graus, 089, ajuste meio 20. Livre pouso, gol 9897. Fez 171 no pronto cópia. Ah, 5 pronto cópia, 3171. Autorizado Salvador Guarulhos, via Brasilu no meio, após Belo Horizonte, após trilho, nível 360, saída da Eulia da Bridge. Decolada no zero, curvando à direita, o código é o 5435 e o controle no 208. Aguarde para o cotejamento, por gentileza. No 715, segue a aeronave da companhia à sua frente, seu portão 02, ingresso a Juliette para o 02. Seguindo a aeronave da companhia à frente, Juliette 02, o voo 17. 607, completo final, Sami Torre 1895. 1295, agora 607. Bom dia, agora 607. 607, continue a aproximação, reporte embaixo de travado. Patará agora 607. No 897, solo 50, livre à direita, mantenha a minha frequência, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette, no 897. Via Alfa, próxima direita livre, 950, reporta Juliette, 897. 3171, prossegue com o cotejamento. 971, autorizado 360, Guarulhos, pela Abrisulu, 160, Belo Horizonte, após o ativo, saída da Elbe, da Brito. Fala da 1-0, conduz à direita, aciona 5-4-5, controle 1-2-0, uma 8, alguém na direita, 1-2-0. Cotejamento correto, chama pronto no 612. Chamará pronto, né? Está 97, autorizado Alfa Juliette para o 03. Alfa Juliette, posição 03, 297. Gol 607, baixa aí, tá bom. No 607, livre pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 099, ajuste 1020, no 607. Livre pouso no 0, gol no 607. 607, solo 54, livre à direita, ao livrar solo 1, 2, 1, decimal 9. Livre à direita, 2, 1, 9, para 607. Salvador, bom dia, bom 607. No 607, táxi via Alfa, porta São Juliette. Juliette, bom 607. Ingresso a Juliette para o 08, portão 08, no 607. Portão 08, para o 607. Salvador, Web 5808 para Papa. 5808, Salendo 219, por gentileza. 219. O 5808 para Parabó, aguarde cópia. Agora aguarda. 3171, no livre pushback acionamento, chame para o táxi, o 3171 chama a frequência 121 decimal 9 para o táxi. Chama 1219 para o táxi, 3171. Autorizado Salvador, Brasília, via Piso 197, ao nível 360, saída Arbora, Elefa, decola da 10, curva na direita, o código 5445, controle 1208. Bom dia, Santa 3153, autorizado chegada a Bonfim, desça para 4.000 pés, QNH 1020.